Jaisalmer, a cidade dourada, era parte da antiga Rota dos Camelos, onde fluía o comércio entre o Oriente Médio, a África, a Europa e a Índia. A cidade é a porta de entrada do deserto de Thar, que é dividido entre dois países rivais, Índia e Paquistão. O deserto, que antes era parte importante de uma das principais rotas de comércio do mundo, hoje é alvo de testes nucleares de duas potências em armas de destruição em massa. No livro A Grande Partição, da historiadora Yasmin Khan, de Oxford, diz: a separação entre a Índia e o Paquistão demonstra as loucuras do Império Britânico, que rompe com a evolução de comunidades, distorce a história e força violentamente a formação de estados a partir de sociedades que teriam tomado caminhos diferentes. A Inglaterra não presenteou indianos ou paquistaneses com independência. Ela dividiu uma nação em duas, viabilizando o ódio e rancor que tem se desdobrado por décadas. Ali Jinnah e Mahatma Gandhi defendiam juntos a unidade entre muçulmanos e hindus, mas a interferência britânica, fundamentada em seu próprio benefício, ocasionou a ruptura de duas nações e religiões. Na década de 70, Índia, Paquistão e China entraram em conflito a custo da zona de Caxemira, que fica na divisa entre três potências nucleares. Em 1999, Índia e Paquistão beiraram a Primeira Guerra Nuclear. Desde a retirada inglesa, já houve quatro guerras declaradas entre Índia e Paquistão, além dos indianos acusarem o governo paquistanês de financiar as milícias armadas em seu território. A relevância desse conflito pode alterar de forma drástica o curso da humanidade. O embate entre essas nações poderia afetar diretamente o clima da Terra, levando ao tão temível inverno nuclear. O mundo se desenvolveu muito rapidamente no século passado, mas até que ponto isso é benevolente ao desenvolvimento humano, já que a sobrevivência do planeta estará nas mãos de um seleto grupo político ao qual ninguém confia. O deserto de Thar, que em tempos não tão distantes era uma rota de comércio que unia o mundo, levando as mais diversas especiarias, hoje é palco de uma das vigílias mais tensas do mundo. Mesmo o conflito se concentrando na região de Caxemira, mais ao norte, toda a fronteira está fortemente armada e preparada para o golpe do inimigo. O que vem a seguir é um futuro incerto, que, mesmo distante, pode afetar diretamente a sua vida.